one Alpha Clear Land Runway 10 with 120 degrees, 10 knots. Vehicle Land Runway 1, Kilo, Airport, Tower, 01 Alpha. Alfa Romeo CA, November Vitor, autorizado táxi, reporte na interseção para ingresso. Uno 966, decolou de 44, Uno, Uno 9, decimal 8, controle, bom voo. 98, boa, vão 966. Portugal 021 Alpha, on the ground at 45, vacated by your right, 121.1 ground. By the right, and 119, I confirm. 121.1. 111, airport, call 021 Alpha. Oi, boa tarde, 3235, passando Kimbra, pista 10. 3235, aguarde pista livre. Alfa Romeo Sierra, November Vitor, autorizado ingresso, pistão no 7, reposta aliada e pronto. Autorizado ingresso, reposta aliada e pronto, pistão no 7. Soltava bem na Novembro Whisky, pronto para ingresso, pistão no 7. Mantenha o ponto de espera, Novembro Whisky, informa a aeronave já alinhando na pistão no 7. Alfa Romeo Sierra, November Vitor, copiou a torre? Autorizado a alinhar, pistão no 7, reposte e pronto para decolagem, cabeceira. 3235, livre pouso? Afirmo, livre pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Pesado pouso, pista 10, 3235. Azure 21 Alpha, approved the text via Alpha, Juliet 10, 11, 11. Continue via Alpha, then Juliet, then 11. Torre Salvador, boa tarde, 3192 da Atam. Passando Índia Sierra, Machado Travado. 3192, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Aimante é bravo, prossiga. Sobrevoou onde? Perto do ok, só um minuto, copo. Está na praça Salvador, prossegue em Rinaldo, sangue é bravo. Prossegue em Rinaldo, tá com dois a bom. Ok, certo. Está no 45, né? Boa tarde. 1-2-1-1. Opa, 2-1-1. Sun 3235, livrando. Papa Romeo, Hotel Juliette Esquerda. Sun 3192, trezado pouso 10, vento 120 graus, 10 mais. Pouso autorizado, Sun 3192. Agora um instante para decolagem do CA 9000. Corte Bravo, firma. Autoridade Salvador em mar, sobrevoo na Baía de Todos os Santos. Decola da 17, a 500 pés, litoral sul, acionado 0130, controle 1119-368. 0130. Bravo, da presença 1895-1010, nome no ajuste. Só vem BOS crítica após o tráfego autorizado, ingresso pistão docente, poste aliado e pronto. Após o tráfego autorizado, ingresso na 7-9-3-1. Na 3192, no solo 50, direita 1211 no solo. Direito 211. Prossiga. Xane no 45, chame pro táxi. Juliette, Salvador Manati, 1.000 pés, decola 1.7, curva direita, ingresso no axé. Aciona 0.1.7, controle 1.1.8, 1.1.9, decima 8. Autorizado Manati, decola 1.7, curva direita, ingresso curvatura axé, respeita 1.010, controle 1.9.8, aciona transponder 0.1.1.7, recebe da axé. Estratégia mais correta, está presente no 1.8 decimal 95, ajuste no 0 no meio. Até o Juliette R. 1.8 decimal 95, está presente, graças. Graças a Salvador, muito boa tarde, eu faço um. Boa tarde, eu sou 4.1.8, aguarda a cópia com o fim, prepara a saída da Arbon. Vai separar a Arbon agora, né? 4.1.8. Fala, boa tarde, eu tenho 3.1.9.2, fala no táxi Alfa na sua escuta. São 3.1.9.2, prossiga via Alfa, mantenha a da Juliette aguardando a liberação do gate 05. Ok, Alfa, mantenha a distância da Juliette aguardando a liberação do 05, São 3.1.9.2. Chamou do TAC 3.1.5, São 3.1.5.5, autorizado por São 5, reporte táxi. Chamou o táxi. Autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 8 nós. Alô, Papa Tango, veio para o Charlie Hotel, acionado em parte 3 para o táxi até o Gala Magé. Sente, aguarda, Vitor Charlie Hotel. Tá pro Salvador, Oxané 63, 1-4, tem a Oscar, tá no 6, calço fora 1-9-2-4, provável saída para a Petrolina. É Momo, assim que tiver chamo pra cópia, Oxané 63, 1-4. Momo. Avisa Bravo, autorizado o táxi, mostra na interseção para ingresso, pistão no 7. 9 Biotic Whisky, decolou 5-3, curva esquerda agora, prosseguindo no litoral norte, aguardando transferência, 9 Biotic Whisky. Curva esquerda, 9 Biotic Whisky, aguardando para transferência. Segue o litoral norte, 9 Biotic Whisky. Via litoral, aguarda 9 Biotic Whisky. Ele já estava autorizado o ingresso, estão no 7, a porta pronta, na cabeceira. Autorizado, avião decola, agora está esperando a decolagem, mantenha o eixo da 1-7, reposte na cabeceira. Aí segue direto a condução, quero o Sangue Abraão. Condição de presente? Firmo. Ok, viu o Juliette, portão 5. Juliette, 05, obrigado, boa tarde, Montra Maçã, 3192. Então, está autorizado a decolagem no 7, com proa do farol de Itapuã, o Tango Índia Bravo. Decolagem do 1-7, fica próximo da Itapuã, Índia Bravo. Ganha 1-00, Bravo 1-09, pode furar do sol. 4-1-1-8, cópia. O 9, decima 8, Tango Índia Bravo, vovô. Transferir 199.8, grato. Saída agora após Elefa, aciona 5040, controle 199.8. Cartas do patrono 18, reporta pronto para o push. Eu acho que dá presente, chame o controle em 119.8, por favor. 198, novembro da Oscar, obrigado. Taxi em frente, são 3155, segunda direita, vindo no ponto de espera 118.95, o ajuste no 0 no meio, bom voo. Movita Charlie Hotel, autorizado, reporta na Lima. M3 no 4, na escuta para a cópia. Prossiga. M3 no 4, autorizado Petrolina, nível 340. Decola da pista 1-0, por favor. À esquerda, perfil de saída Momo, transição Nenim. Após o Lu 20 Aerovia, cena 5054, controle 199.8. Autorizado Petrolina 340, decola da pista 1-0, curva esquerda, Momo Nenim, Apizulo 20, 5054, 198, vou chamar a minha 3 no 4. Correto de M3 no 4, chama pronto. 5 para autorização, 500 da Oscar. Chama M3 no 4, está correto, chama pronto. Passou 4-1-8 na posição 3 para posicionamento. Autorizado, sou 4-1-8, reporta teste. Salvador, acionei a M3. Acionei a M3-5, prossiga. Ah, gente da Oscar, eu quero autorização. Acionei a 3-5, autorizado Guarulhos, nível 360, da coluna 0, correu direita. Israel Leda Motiva para perfil de saída, Peso 1-0, até Papá Alfa Índia, Piraí, DTP 1 Bade, Peso Lu 4-4, após conforme. Aciona 5-0-4-4, controle 1-9-8. Gente, autorizado 3-6-0 para Guarulhos, da colagem da cabeceira 1-0, curva direita, da El Leda Motiva. Até Ampersulu 10, até Piraí, após Lumbade, Ampersulu 44 e a seguir conforme. Transponder 5044 e o controle 119.8 é o 6355 na remota no 4. Correto, Xanemia 3, 105, reporta pronto para o público. Ah, afirmativo. Paulo, boa tarde, Xanemia 3, 807-02, para o posto de estacionamento. Para cruzamento ao 7, 300. Ok, Pátio? Nada mais, é Pátio. 7, mantenha a posição em aguardo. Aguarda na minha 327. Paulo, posto de estacionamento 304. Prossiga. Autorizando 340 para Petrolina, decola no sistema 0, curva esquerda, Momo, Nini, Antônio Juro 20, aciona 5054, 1198, Oxané 63, 14, 162. Está correto, se chama pronto. Salvador 2097, boa tarde mais uma vez, informação ótima, autorização. 120 graus, 109. Júlio, Hotel Juliette Sierra. 097, autorizado com fins, nível 360, da coluna 0, curva à direita, perfil de saída, arbora, lefa, faz do Lu 21, aerovia, pode conforme a rota. Aciona 5046, controle 199, decimal 80. 360, tá com fins, dia perfil Lu 21, decola da 10, curva à direita, arbora, lefa. 046-090-0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Taxa 648, que é o dia 98, 885, e até que eu não tenho que Azul 4198, taxa direita, via Índia no ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. Você tem na ajuste, no ponto de espera vai chamar 2895, 4118, depois de que você passar, você liga para o seu marido. Realmente, bom voo. E3, 27, autorizado, portão 02, reporte taxa. Autorizado, portão 3, 27. Azul 4198, Salvador, Papa Papa Alfa, Charlie Mike. Papa Papa Alfa, Charlie Mike, vento 1, 30 graus, 10 nós, que negar no 0, 1, 6, reporte final de 3 milhas, cabeceira no 7. É, reporte Alfa, Charlie Mike. Salvador, muito boa tarde, Azul 4198, ponto de espera da 10 pronto, não se desculpe. Azul 4198, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 109. Gente, livre ali, decola da 10, Azul 4198, informa, tem um áudio alto, bem alto por trás de sua voz, som de uma música ou algo parecido. Gente, obrigado pela informação. Alfa Romeo Alfa Charlie Mike, autorizado pouso pista 107, confirmando, vento 130 graus, 109. Paciente, Papá Papá Alfa Charlie Mike. Fala 097, autorizado, portão 9, chama pro táxi. Para o táxi, 09. Alinhado e pronto na 10, Azul 4118. Autorizado decolagem no 0, vento 120 graus, 9 nós, Azul 4118. Ciente, eu já falava de 4118, Azul. 6387, para o táxi, temos 104 a bordo, 3:10, alternando Salvador. Tudo, pulou 104, controle aí 198, morrou. 198 é controle, azul 4118. Tenha uma boa tarde, senhorita, bom trabalho. Papapá, Alfa Charlie Mike, no sala 05, confirme o pátio. Alfa Charlie Mike. 7, frequência de investigacional, o Alfa Charlie Mike, autorizado liberar na BTA. Obrigado. Uma disposição para qual horário? Papatango, Yankee, Romeu, Zé, você confere? Ok, só um minutinho. Telemia 327, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus no 09. Alinha e decola na 1097 com 171 a bordo, 171, 3:10, Galeão, alternativa, Terra Brava, Golfo Tietê. Gente, voo 1097, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 8 9 5, ajuste na 096. 1016, 1096, Pátio Índia, ponto de espera 1095, voo 1097, obrigado, boa tarde. Delta confirmando, vai ao meu pé. Quem sobrevoou será onde? Olá, Salvador. Boa tarde, o Chile é 6355, está na posição 14. O Chile é a cena. O Xanem é 355, autorizado, remota 14, aposto táxi. Autorizado para o Xivex também, então vai chamar táxi 6355 no Xivex. Sabatango, Yankee, Romeu, Delta, cópia. Xanem é 327, decolou 08, controle em 1198, bom voo. Proa do litoral sul, acionado 0126, controle 1199, decimal 80. Sétimo tempo de espera. Certo, acionamento táxi do Colégio 14, 1 8 9 5, ajuste 1 0 9 6. Confirmando, vai via litoral, ok? Número 10, Alfa, possível? Bom dia, mais pena 3, tempo contrário. Sim? Para onde é falar isso? Para o Pati, para o Pati. Autorizado, tá? Sorte, não sei se comprar ingresso, Papa Tango, Yankee, é o meu Delta. Após o pouso, João Embraer, autorizado, aliás, manter pista 90. Após o pouso, manter, pista 90. Não, espera, o Yang Delta. Seu Delta, tem condições de decolar da cabeceira 35 com o próximo? Alternativo. Segue toda a cabeceira 35 em Yang Delta, aguardando autorização para decolar. Segue a 35 agora na Delta para decolar de Yang Delta. Salve Salvador, na escuta, está 3567. Afirma, está 3567, é o número 2, agora cópia. Tem, guarda. Oi, Yang Romeo Delta, chegando aqui na 35, autoriza a decolagem? Sim, autorizando a decolagem. O próximo vento, 120 graus, 10 nós. Reporte para o solo, Yang Romeo Delta. Para de solo, Yang Romeo Delta. Yang Romeo Delta, já fora do solo. Então, meu Delta segue farol de tapancha, meu controle 1 no 9 decimal 8. 19, 8, obrigado. 10. Tele 2584 no solo 1 no 1, direita 1 2 1 no 1 no solo. Livre direito, chamado 1 2 1 no 1 no solo. Força Aérea 2584 na primeira direita. Força Aérea 2584, via Alfa, reporta a nota que foi dado, confirmando a parte militar? Confirmo, parte militar. Quer reporta a nota do cruzamento? É confirmando, parte de autoridade. Ok, gente, reporta na Delta para ingresso. Reportando na Delta, 2584. Chamada para 3567. É o número 2, aguarda a copa. Só um minuto, estava em coordenação junto ao centro Recife com relação ao plano senhor. Paragão, muito obrigado. O 097 decolou ao 13, controle 198, gol 198, gol no 097, obrigado, boa tarde. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporta a pista livre, força aérea 2584. 2584 via pista, reportar a pista livre no, na saída. Salve, Luxemir, 6-5 para ataque, 105 a bordo, 5 horas e 50 minutos, alternando galeão. Eu chamo 6-5-5, faz o autorizado via Pati, ponto de espera 1-9-3-9-5, ajuste no 0, no meio, bom voo. Ajustado agora, 0-9-6, ó, é o ponto de espera, quando lá, 2-9-5, chamo 6-5, contra o Pati. Gol no 620, cópia. Gol no 620, autorizado Recife, nível 370, via Pesu 7. Decola pistona 0, curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama, após Aracaju. Aciona 5064, controle 199, décima 8. Nível 370, upper Zulu 10, pista 10, curva esquerda, Puca, Jama, Aru. 5064, 198, gol no 620. Posso mandar a primeira aerovia para Zulu 17. Para Zulu 17. Aí chama pronto, portão no 0. 3. São 3567, copy. São 3567, autorizado Brasília, nível 360. Via Perzo Luna 7, decola da Luna 0, curva à direita, perfil de saída arbora após Elefa. Aciona 5544, controle 1919, décima 8. Via Perzo autorizado Brasília, nível 360, decola da Luna 0, curva à direita, perfil arbora, operação Elefa. Aciona 544, controle 199, volta 3. Primeira aerovia perto do 17, 13567. Confere. Volta de 17, primeira aerovia 13567. Correto, a volta pronta. 13567. 13567, pronto no, na posição 4. 3567, está cruzando agora o Airbus da Avianca retaguarda. Assim que mesmo livrar, autorizado, iniciar portão 4, reporta o táxi. Após o Airbus da Avianca, está autorizado, 3, 5, mantém o ponto de espera na final, uma milha do externo. Ok, está mantendo a posição, Chiné 63. Gol 1969, se a gente mantém a escuta e aguarda a cópia, prepara a saída da El. Saída da El, nossa escuta, 1969. Boa tarde, Azul 6998, passando externo, baixado, travado, visão. Azul 6998, autorizado, pouso 10, vento 120 graus, 99. Livre pouso, pista 10, Azul 6998. Visual com Embraer da Azul na curta? Afirma, visual. Faz o pouso do mesmo, autorizado a olhar e manter a pista no zero. Gente, após o azul, está autorizado a olhar e manter. Para o taxa 3567, aviso 1195, alternativa 3210, alternativa Uber. 17, taxa à direita, vem ainda no ponto de espera 118, decimal 9514, registro na 0 no meio. Depois da aproximação, agora de pista livre, informe a voz da Avianca alinhando agora para decolagem cabeceira do zero. Certo, informará azul, continua a aproximação, azul 2719. 698, no solo 20, direita, 1211 no solo. Direita, uma foto 211 no solo, menor 94. Autorizado decolagem no zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado decolagem, vou chamar a 63. Azul 6918, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6918. Eu tenho fundo de espera, são 3567. Mantenha fundo de espera. 2711, autorizado pouso no 0, vento 120 graus, 8 nós. Pouso 20 na 10, azul 2711. Telema 355, decolagem 21, controle 1198, morro. Agora controle 198, Ocean Air 63. Resposta, 69. Autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 190 até Taubaté, tango pra frente. Decola 10, curva direita, da Eule da Morte, vai pro chute de saída. Aciona 5101, controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo Guarulhos, pulando por jogo 10, até Taubaté. A filha da Elda e da Morte, passando no 01 no controle 1998, gol 1969. Correto, chama pronto, portão 7, gol 1969. Chamada pronto, 1969. Do 1998, via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 1998. Meu gol foi guarda-copa. Lima tem 1-0. A Lima tem 1-0, tem 3567. No solo as 2-3, direita 1-2-1-1 no solo. 2-1, confirma 2-1-9, solo. 2-1-1. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 2711, confirma a posição. 3 Romeu. 3 Romeu, grato. Parque, Sec acionamento 63 e no 4 e 62. Autorizado, acionamento 63 e no 4, repostar. Salvador, uma boa, alcançando 3835, informação Oscar. Está 3835, Oscar, confere. Só um minuto, cópia. Controle 1198, Mongol. 198 com controle 3567, uma boa tarde. Capa Romeu, Golf, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, da coluna 7, curva direita, ingressa, corrija. Perfil de saída Arbó, após eleva prossegue via rota do plano. Aciona 5063, controle 119, decimal 8. Torre Romeu Golf, confirmando a parte 5? Que é, acionamento, táxi, decolagem, torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0 no meio, bom voo. M314, táxi autorizado via parte ainda, bom, se espera 118 decimal 95, o ajuste 1-0, 1-6. Paulo Gol no 620, solicita puxa e acionamento, posição 1-0. Autorizado, Gol 1620, posição 1-0, porta pronto. Autorizado, porta pronto, 620. Então 3835, ponto cópia. Ponto cópia, 3835. 3835 autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano. Pesou 1 a 0, por Bávio, pesou no meio, após o após DCT. Seguindo conforme a rota. Eu de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola ficha 1 a 0, primeira curva à direita. Aciona 5057, controle 119, decimal 8. Autorizado, confirme. Indo 360, a rota é Ampeso Luna 0, Pulbave, Ampeso Luna 6, Pós DCT. A saída da Éole da Morte, vai decolando da 110, curva direita. Transponda 5057, eu controle 119, decimal 8, do TAN 3835. Depois pronto, TAN 3835. Manda na próxima, 3835. Tango, Eco Tango Índia, boa tarde. Confirma o horário do plano, Papa Tango, Eco Tango Índia. Gente, aguarde, o Eco Tango Índia. Gente. Segundo 620173 a bordo. João Pessoa, 3 horas e 10. Quem apenas o PLB? 173. 173 copiado, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre. 118.95, ajuste ao altímetro no 0 no meio. Pátio, Índia, ponto de espera 295, 1016. Gol no 620. 8, bom voo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 que já chama para a cópia mais dois minutos. Confirme apenas a radial de saída, a preferência do corredor Axé. Decola 35, prosseguindo direto. Gente, aguarde cópia. Confirme quantas milhas você afasta. Salvador, gol no 620. November, acho que o ISC está fechado, pouso autorizado, pista 17, vento, 120 graus, 08 lance. Pouso autorizado, November, acho que o ISC. Na série da El. Sael, 3, 14. 120 autorizado, linha de decolar pistão 10, vento 120 graus, 089, 620. Autorizado, linha de decolar na 10, 620. Capitão Guinja, pronto, cópia? Autorizado para Serra, Novembro, Juliette, Delta, DCT, 1.000 pés, decolagem a 35, após, prossegue direto, coordenação com controle, aciona 0135, controle 119.8. Negativo, 119.8 ao controle. Confirma o POB e o pátio? E o pátio? Sente. Torre 1895 para acionamento, ajuste ao timbre no 0 no meio, Capitão Guinha. Uma centena, 89, gol no 1200. Autorizado, decolagem, 1200. Então 3145, pronto, cópia? Prossiga 3145. Então 3145, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, OP Novembro 857, nível de voo 360. Saída da El, Leda e Irume. Decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5103, controle 119.8. Do Salvador Galeão, nível 360, decola da 10, Upper November 857 Aerovia, da El Leda Irume. Primeira curva direita, 5103 de transponder. Controle é o 198, 3145. Acho correto, posso contar 3145. Força não. Foram 620, decola os 37, controle em 198, bom voo. 198, 620. Então Brasília, né? 4254, deixa papá. Papá is correct, stand by copy. Brasília, 4254. Demarei. Brasília, né? 4254, 400 do Brasília. Stand by copy. Stand by. Salvador, 3835, Autorizado, zonamento, chame táxi, é com o chame para outra hora, é com o Salvador, boa tarde, Papa Tango, Yankee Romeo Delta. Prossiga, Yankee Romeo Delta. Através do Pátio Flamengo Sul, se autorizado, pega a proa direta do Pátio 5, sem interferência. Ciente, Yankee Romeo Delta. Tráfego ainda não avistado, reporte final. do Pat 5, 500 pés e condições visuais. É, volta lá na final, senhor. Autorizado a alinhar e manter pista 35, Hectango India, reporte pronto decolagem. Para Felipe. Delta Sony 0126. 0126, acionado em Câmara Delta. Táxi autorizado via PAT, Índia, ponto de pé, torre 118.95, ajuste altímetro, 10.97. PAT, 118.95, torre 1017, obrigado. Hotel 2584, na escuta, para cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu. Eu peso Luna 7, e hoje vou 400. Saída Arbor, transição Elefa. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5076, controle 119, decimal 8. Você é 2584. 2584, autorizado Brasília, eu 400. Eu peso Luna 7, saída Arbor, transição Elefa. Decola pista 10, primeira curva à direita. Transponde 076, controle 198. Correto, após ponto de estacionamento, táxi, portal 2584. Reforçará, 2584. Pode controlar do pátio 5, sem interferência com a pista 35, aeronave em decolagem.